o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, Classic Rocks começando mais um. Boa tarde, galera. É o seguinte, hoje, voltando à minha praia predileta, que é anos 70, meu amigo. Nessa praia aí eu fico à vontade. Tomo banho até peladão, que não tem problema. Tô em casa. Anos 70. Muita coisa boa pra gente curtir hoje aqui. Olha, o Raya Heap, UFO, The Who, Van Halen, Scorpions, Queensrÿche não, Queen, cara. Queensrÿche nos anos 70. Tem Rush, Leonard Skinner. Pode falar que eu sou fã dessa banda mesmo. Tem Creedence, outra banda que eu amo. Olha só, Led Zeppelin, Rainbow, Rolling Stones, Nazareth, Kiss, Mitch Loaf, Judas, Jimi Hendrix e Eric Clapton. Tá bom pra você? Pra mim tá ótimo, cara. E lembrando, né, você tá falando, eu tô com o mundo correndo pra casa, pra ligar no programa. Daqui uns tempos eu vou poder ouvir no celular, né, Marquinhos? No celular. Em breve, já não tá nada feito ainda não. Em breve a gente vai anunciar pra você. Você vai poder ouvir lá via celular, via internet. Você vai poder curtir o seu Classic Rocks numa boa, aonde você estiver. Só botar um fonezinho de ouvido, arrumar direitinho. Você vai curtir o seu Classic Rocks. Tá ok? Anos 70, vamos começar com o Raya Heap. Uma música que também gosta, mas o Raya Heap eu gosto de quase todas. A gente vai de Suicidal Man. Vamos lá. Classic Rocks. Who was it? My head to the music. é o Queen, cara. Muita gente conhece só aquelas baladazinhas do Queen, aqueles sucessos melódicos, aquelas coisas. Sabe como é que é? Água com açúcar, mas tá aí, ó. She Had a Attack. Dos anos 70, cara. Mais ou menos 74, 76, por aí. Ó, Scorpions, I Can't Get Enough. Van Halen, Somebody Get Me a Doctor. The Who, I Won't Get Fooled Again. UFO, Dr. Doctor. E Raya Hip, cara. Suicidal Man. Tá, a gente vai pro break e você não saia daí. Ainda tem muito mais ainda pra gente pegar altas ondas nessa praia aí dos anos 70, tá ok? Eu volto já. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, começando mais uma sequência aqui do Classic Rocks, cara. Eu tava vendo aqui, você vai até estranhar. Nessa sequência tem só duas músicas. É, meu camarada, duas músicas. Você vai fazer altas viagens aqui no som das bandas dos anos 70. Aliás, era mais ou menos... quase todos os sucessos dos anos 70 tinha aquela coisa de solo de guitarra, solo de baixo, solo de bateria, só não tinha solo de vocal, né, cara? Ainda bem que ninguém inventou ainda. Se bem que mais tarde inventaram a capela, né? Mas a capela não é nada disso, não é solo, tá? A pessoa canta a música sem fundo musical nenhum, tá bom? Você vai ouvir, ó, Rush 2112. Vamos lá. Classic Rocks. Seems like a sun, heart, enjoy yourself.

E aí, cara, você que não conhece o Leonard Skinner, aí, tá apresentando, é difícil não conhecer, né? Se você já ouve o programa há muito tempo, é lógico que você já conhece o Leonard Skinner. I Got the Same Old Blues e Rush, 2112, ou seja, 2112. É americano de vídeo, pode falar também. 2112, fica mais difícil, né? Ele separa as duas músicas. É 2112, ou seja, 2112. É como o cara da Globo falou, lá já cansei de falar aqui, tá? No Rock in Rio, 2111, deixa quieto. Não, 2011. É, 2011 é 2011. Ele falou assim: não, o programa é Rock in Rio 2011. É, mano, 2011 é ótimo, né, cara? Meu Deus do céu. Gente, ó, a gente vai pro break e volta. Na sequência tem Creedence, cara. É, volto já. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, começando aqui mais uma sequência do Classic Rocks. Hoje revisitando os anos 70. Falando em revisitando, que tem a ver, ó. A Creedence Clearwater Revival. Um revival, como se você voltar e fazer um especial só das bandas dos anos 70. E a gente começa, lógico, com Creedence Clearwater Revival, que eu sou fãzaço, fã de carteirinha, tem camisa, tem tudo que você imaginar. Tá ok? A gente começa com Creedence com Rainbow Temple. Vamos lá. Classic Rocks.

cara, eu tiro o chapéu pra essa figura aí, esse vocalista aí. Você sabe quem é? Esse vocalista, sabe quem eu tô falando, né? Mick Jagger, tá? Olha, uma das maiores presenças de palco que eu já vi até hoje. Olha, que eu já vi trocentas pessoas cantando, trocentos vocalistas. Perto dele eu colocaria o Fred Mercury. Uma presença de palco incrível. São vocalistas que ficam à vontade no palco, sabe? Não fica, você não vê com aquela coisa forçada. E mais que o Mick Jagger fica, meu amigo, é impossível. Aí eu vi isso aí em 2006, lá em Copacabana. Oh, meu Deus, como foi bom. Rolling Stones e Phil Can Rock Me. Rolou também Rainbow com Dio nos vocais, quase Powell na bateria e o Rich Blackmore nas guitarras. Tá mole, cara? Stargazer, Led Zeppelin, também Cashmere, um dos meus álbuns prediletos, Physical Graffiti, e Creedence Clearwater Revival, tá? Do álbum Cosmos Factory, se eu não me engano. Rainbow Temple. Bom, a gente vai pro break e voltamos com a última sequência do programa de hoje. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos a mais um final, já começando o último bloco do programa aqui. Bloco não, não sou dentista, cara. Última sequência, último set de músicas, tá ok? Do programa de hoje, anos 70. Cara, eu fico completamente à vontade nos anos 70. Eu gosto de todas as épocas, gosto de rock and roll de todos os tempos. Mas dos anos 70 é aquela que me identifico mais. Geralmente você, quando só tiver mais tarde, tiver a minha idade, com 50 e poucos anos, você vai curtir aquelas músicas que você ouviu quando você era jovem, cara. É isso mesmo. Na sua adolescência, na sua juventude, tá? Vão marcar mais porque foram épocas que você viveu. É o meu caso. Foi anos 70, graças a Deus, tá? Não tinha funk, essas coisas que tem hoje em dia, não. Deixa quieto. Vamos começar então a última sequência com essa banda aqui, que até hoje eles voltaram a gravar, gravaram dois últimos álbuns excelentes, que a gente já toca aqui na programação do Classic Rocks. Eu tô falando do Nazaré, tá ok? E essa aqui é a mais conhecida, todo mundo conhece, Hair of the Dog. Vamos lá? É um clássico do Nazaré. Classic Rocks. We'll be right back.

you know I'm here. On the seventh hour, on the seventh day, on the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck that you see. I got $700. Don't you mess with me, 'cause you know I'm here. Olha, cara, vão ter que inventar um dicionário pra falar de Eric Clapton, porque os adjetivos eu já usei todos. Não tem mais como descobrir um. Nos anos 70 eles pichavam as paredes, os muros, dizendo Clapton's God. É lógico que é um exagero, né? Clapton's God. Mas olha, não é brincadeira não. Ele que fez parte da lendária banda Cream, tá? Depois seguiu carreira solo. É o seguinte, Eric Clapton, ele é Mr. Bluesman, tá? Ele e vários outros bluesmans da época, eu considero Eric Clapton nos anos 70 e 80 o cara que mais vestiu a blusa do blues, tá? Não desfazendo dos outros, de jeito nenhum. Você ouviu aí, fechando super bem, um clássico do Eric Clapton. Tanto que tem a ver, né? Clássico Rocks. Você ouviu Hootie Coochie Man. Anterior, o que falar também de Jimi Hendrix, hein, cara? Tem muita coisa pra se falar, né? Essa música eu já falei aqui, a gente já tocou até num programa de tributos, porque a música é de Bob Dylan. Tá? E Jimi Hendrix, ele pegou a música e fez essa versão maravilhosa, tá? Aliás, quando eu falei aqui da Calçada da Fama, The Hall of Fame, no final, todos os guitarristas famosos se reuniram para tocar e cantarem. Quem cantou foi Neil Young. Pra você ter uma ideia, Neil Young nos vocais e vários guitarristas, Jimmy Page, Santana, nossa cara, The Edge, deixa eu ver quem mais que eu me lembro. Mas eu não me lembro muitos, cantando essa música All Along the Watchtower. Olha também Judas Priest, Diamond and Rust, Meat Loaf, Bad Out of the Hell, Kiss, Do You Love Me e Nazareth, Head of the Dog. Gente, chegamos a mais um final de mais um Classic Rocks, como eu sempre digo, sabadão. Meu amigo, maneira, pega leve, tá? Não precisa beber todas, bebe só um pouquinho, mas mesmo assim, se beber, mesmo que seja só um pouquinho, peça pra alguém levar seu carro, vá de carona, chama alguém pra ir junto, enfim, não dirija. Se beber, não dirija. Classic Rocks.